comando 5075. 5075. Chame pronto. Chamada. Bola 161, copia. Autorizado Guarulhos, Viatro Planta, Zona 0, Tabaté, nível 360. Decola pistão 0, após a decolagem curva à direita, proceito de saída São João, mesa mótica. Aciona 5101, controle no 20 decimal 8. 9910, the ground 23, leaving to the right, maintain frequency. Approved the test for Alpha, reporting for the turbulent. Remain in this frequency. Taxi via Alpha, please. Confirm the last part of your message, please. Report to you before they say Juliet. I call you back before Juliet. Argentina 1910. Chigo 9038, taxi em frente, segunda taxi à direita, via taxi Índia, no ponto de espera chegou pronto, ajuste no 09. Bem em frente, Índia, 19, voo 9038. 9038 autorizando a NR decolar pista no zero, vento no 20 graus, show no zero nós. Autorizado a NR decolar pista, mono zero, 3. feedback na posição 5. Livre feedback, chama o táxi, na 360. Responderá para o táxi, só 360. 340 Precisão, Nova Guatiquota, São João na subida. São João. Meu nome é ONU decolador 41, ONU 208, contra 208, na decolagem via saída São Bruno, segundo a nível de voo 360. 3001, não pode sair próximo. Então, 3001, autorizado a linha de colapso, estou no zero, vento no 30 graus, 08 nós. A linha de colapso, estou no zero, 3601. 3399, controlado, táxi autorizado até o ponto de espera 90 e a parte 1 em linha. Ponto de espera chama para a decolagem, altímetro 90 no 9. Primeiro táxi com parte 1 em linha, 1-3-3, normal. Salvador, muito bom dia, o Xenero 6079, informação Delta, autorização para São Paulo. 6079, abate 4, São Paulo na subida. São Paulo na guarda. Frequência 95.1, alterna 1, 2, 3, 4, 8. Oi, Lanterna 238, Santa 3601. Obrigado, um bom domingo, bom sábado. Pronto, 229, se abraça, está autorizado. Congonhas, via rápido plano de voo, nível 360. Subida São Luno, transição ótima, curva direita para o decolagem, transponde 5131, controle 1208. Confiado, São Paulo, Congonhas, 360, rota complemento, São Paulo, 990, São Luno, transição ótima, com curva direita, transição 5131, do controle 1208, voo 929. Parado no ponto 4, chame para o estacionamento, voo 1209. Nove, chame centro, sinta em frequência, 1-2-5, decimal 1, alterna, 1-2-3, decimal 8. 2-5, alterna, 3-3-9. Oceania 6251, tem informação Delta. Confirma a autorização Guarulhos, tem interesse. Já número 6251, preparação 1. Então vamos aguardar. 6251. Oceana 079 para o táxi, 124 a bordo, Oceana com 4 horas e 50 minutos de economia. Oceana 079, táxi via Índia, até o ponto de espera, quando acha em pronto, ajuste no 0 ou no 9. Via Índia, quando pronto, vai informar o 9099, Oceana 6079. Pronto, ponto de espera, se aproximando no 0, Oceana 6079. 6079, autorizada, Lênia, colapso 0, vento 30 graus, 099. Anima, mantenha no 0, 6079. Oceana 6079, da palavra 10, 120842. 08, uma boa. 0079, transfere, chamou. Oceana 0079, conta para a dama da colagem, via saída 51, segmento em nível de 8310. Sim, via 51310, em atenção, Oceana 0079. É Toledo, 0079. Salve, Salvador, azul, alça de fechada. Prossiga, alça de fechada. sou o Thiago. Alfa X Charlie, Salve Salvador, escuta. Muito bom dia, o Alfa X Charlie está no pátio 3 para autorização de retorno, pátio principal, posição número 3, infraero ciente. Ok, até a saída do pátio 3 autorizado, chego para ingresso no pátio principal. Chamarei o André, obrigado. Pequena desvia esquerda, pro 1-0. 0 por quantas milhas? Deixa a 0 continuando. Aproximadamente por 8 milhas. Sim, só tem um desvio, 2 milhas, deixa a 0 continuando. 11 desvios, mesmo, deixa a 0 continuando. Quero continuar, se tiver condições, vai utilizar direto o Mótima. Direto o Mótima, grato, 6079. Tá ali, o destino Pax, 9-1.